C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Convosco, a partir deste momento, está a vossa amiga Cristina. Cristina, Cristina, Portugal no coração. Cristina, Cristina, Portugal no coração. Tenho cantado esperanças, tenho falado de amor, das saudades e dos sonhos com que embalo as minhas dores, das saudades e dos sonhos com que embalo as minhas dores. Eu cuidei que era poesia todo esse louco sonhar. Cuidei saber o que é vida só porque sei delirar. Cuidei saber o que é vida só porque sei delirar. Eram fantasmas que a noite trouxe e o dia levou. À luz da estranha alvorada, hoje minha alma acordou. E olá, muito bom dia, amigos ouvintes. Quem estou com vocês nesta manhã de sábado para assim passar o melhor da música portuguesa, passar um momento bem agradável. Bem sei, trouxe a chuvinha connosco, mas é um ponto positivo, sim senhora. Quando é um ponto positivo, tem que se agarrar logo. Porquê? Porque vão estar em casa comigo à minha escuta. Pois claro, há sempre... O português encontra sempre uma maneira para ser feliz. E temos que ser felizes, não é? E fazer alguém feliz. É o mais importante. Então, música a fundo, passar um momento comigo. Por que não? Uma chamadela até o 0238-4348. 00. Cá estou, sim senhora, para passar então um momento bem agradável com vocês, uns dedinhos de conversa e tudo isso. Vai ser sensacional. Então fiquem desse lado. Desde já, música, e muita boa música. Estávamos a ouvir o Camané, que cortei um bocadinho depois com a Maria dele. Sim senhora, de seguida vamos ficar com Zé Filipe, Saudade de Você, e de seguida Rica Renner, Ao Lado de Deus, para quem... Para quem, está aqui aí, no meu coração e que já não cá está. Pois é, é para os meus. Tem que ser de vez em quando, não é? De volta a minha paz, o teu sorriso, meu mundo, ficar sem não sou capaz. Sou louco por você, tente entender que se eu respiro é por te amar. Você me faz tão bem, me faz ir além, você me faz crescer, me faz sonhar. Saudade de você, vontade de te ver, eu necessito. Você aqui comigo, mas não queira duvidar. O amor está no ar, ah, eu preciso de novo teu sorriso. Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito. Você aqui comigo, mas não queira duvidar. O amor está no ar, ah, eu preciso de novo teu sorriso. Ai,

e talhas com teu machado as tábuas do meu caixão. Paulo, que lavas no rio, que talhas com teu machado de solteiro, quero valentia, lará, lará, quero valentia, lará, meu bem. No tempo da desfolhada, lá na aldeia era regalo, quero valentia, lará, lará, quero valentia, lará, meu bem. Era o tempo em que eu chegava a casa a cantar de galo, quero valentim, alaró, alaró, quero valentim, alaró, meu bem. Adeus casa do meu pai, adeus quarto da palhada, quero valentim, alaró, alaró, quero valentim, alaró, meu bem. Liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. A Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Onde eu consegui chegar. fosse. É verdade, morro de saudade de te ter aqui. É verdade, morro de saudade, mas eu sei que estás aí a olhar por mim. Quem sabe um dia eu volto aqui. se apaixonar era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração. Não venha me perguntar qual a melhor saída. Eu sofri muito por amor. Criança com brilho nos olhos, olha para o céu e sonha voar, para ver do céu como é lindo o mundo e ver bem alto o azul do mar. Passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre, nous trouverons ce monde. Arc-en-ciel au 02 38 43 48 00. E agora vai uma Cinderela para mexer o corpinho todo, para por andar isso todo. Opa! Já estão pezinhos? Já há 9h44, já são horas de se levantar e com esta é a ginástica da manhã. Bem, os eres com Cinderela.

Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Há bocado era para despertar e agora é para dançar a dois, a três, a quatro. Os vizinhos, chame-os todos, claro. Laranja-limão, rancho uma cera de lixa. Quem está para vocês? Música. Recordo a mágoa, recordo a pena que com ele vivi.

E isto merece 1000 aplausos. Ouvir Ana Moura cantando este hino, ai ai. E logo vai ser patrocínio de todos os lados, não é? Pois claro que temos então o jogo logo à noite onde vamos defender então a nossa pátria. Pois claro, os nossos. Temos de vendê-los todos, mas olha, de vez em quando é cada qual por si. Pois tem que ser. Então não se esqueçam, Portugal, que hoje já houveram muitos jogos, sim senhora, mas hoje vamos, claro, ter o nosso Portugal que joga e isto é muitíssimo importante, claro. Muitas vezes diz-se que cada qual para os seus, mas hoje à noite, então às 18 horas, não se esqueçam, um Portugal-Alemanha, claro, ao mesmo tempo também temos uma Espanha-Polónia, mas lá para as 21, mas isto é só todos uns atrás dos outros, pois claro. Mas, claro, que vamos defender os nossos. Ao mesmo tempo, música, claro. Isto é o que é. É para isso que estamos cá hoje, sim senhora. Defender os nossos, defender a nossa pátria, mas também defender as cores da nossa música. Sim senhora, de seguida ficamos na voz de David Carreira. Vamos com tudo. Música também pedida da parte do senhor Saruga para desejar um excelente fim de semana a todos os animadores da comunidade portuguesa e também a nossa seleção. Claro, música. Agora vamos brindar novamente. O sorriso na cara está sempre presente. O nosso caminho é seguir em frente. Esqueço o teu passado e vivo o presente. E se for primeiro levo toda a gente ao meu lado, tenho os mesmos desde Vamos com tudo e vamos com todos. Sim, senhora. David Carreira com Ludmilla, Julia B e Preto Show. Sim, senhora. Uma excelente música. De seguida vamos ficar na voz de Nelson Costa. Somos Portugal. Sim, senhora. Nelson, que já cá esteve nas festas da nossa rádio. Sim, senhora. Lindíssimo tema também. Somos Portugal. Teu favor. Adoro, sinceramente. Ana Oura, Andorinhas, lindíssimas Andorinhas. Lindíssima música, sim senhora. Mais música, desta vez já comeu as palavras e tudo, não está bom? Isto precisamos de café. Música, e desta vez vamos ficar com o Hino dos Lusitanos, cantado por Helena Correia. Lindíssima, vão ver. Isto também dá vontade, sim senhora. Jogamos com paixão, nossa gente não desiste de sonhar. Lusitanos que andamos pelo mundo, nós sabemos que vai ficar para a história. Hoje vamos cantar todos este hino, ficará para sempre na memória. Campeões, campeões melhores do mundo, lusitanos que nasceram para para continuar, nós sabemos que não estamos sozinhos. Lusitanos que andamos pelo mundo, nós sabemos que vai ficar para a história. Hoje vamos cantar todos este hino, ficará para sempre na memória. Campeões, campeões melhores do mundo, lusitanos que nasceram para que continuamos a ser os lusitanos campeões de tudo isso, mas não importa qual seja o resultado, mas somos portugueses, é isso, sim senhora. Paula Soares, em frente no seu novo trabalho, sim senhora, chegou, está fresquinho, vem de chegar mesmo, saiu agora ultimamente no 12 de maio, Paula Soares, em frente. Eu me via em qualquer lugar. Mas não dá, não dá. Pra tu Na seguida vamos ficar na voz de Nininho Vaz e seu filhote, sim senhora, um lindíssimo, lindíssimo trabalho. Nininho Vaz e Cristiano Meia, gosto de ti. Música. Logo pela manhã, logo pelo acordar, saudades do meu tano, saudades me vai matar. Logo pela manhã, logo pelo acordar, saudades da minha nora, volto-me doido a chorar. E vem a noite, espero pelo vosso olhar, sinto a vossa presença, me fazem acreditar. Ai, eu gosto de ti, e eu gosto de ti, Deus sabe que é verdade. E eu gosto de ti, ai, eu gosto de ti, Deus sabe que é verdade. E eu gosto de ti, ai, eu gosto de ti, Deus sabe que é verdade. Gostamos muito, sinceramente, de Nininho Vaz Maia e Cristiano Meia, gosto de ti. Mais música, sim senhor, e vamos ficar na voz de Tony Carreira, Meu Pai Simon Pierre. Para também relembrar que Tony Carreira, dia 21 de janeiro de 2022, vai estar no Zenit de Orléans. Para os fãs e todos eles, vamos lá estar a apoiar este nosso grande artista, Tony Carreira. Então não se esqueçam já de começar a pôr a cruzinha no calendário e agendar corretamente que dia 21 de janeiro de 2022, Tony Carreira no Zenit de Orleans. E Arconcel tem a honra de ser parceiro deste evento. De seguida, Tony Carreira, Meu Pai Sem Mon Père. E esta é para ti, lá em cima, nas estrelas. À chacun son héros, à chacun son idole, un athlète, un zorro ou un maître d'école, chacun son étoile, à chacun son modèle. Ce souffle dans les voiles qui vous donne des ailes, comme ces chaînes millénaires qui jamais ne s'inclinent. On a chacun sa terre, chacun ses racines. Celui qui me sublime, mon rempart, mon repère, l'âme qui me ranime, mais au paille, c'est mon père. Vous ne le verrez pas dans les livres d'histoire, il ne brillera pas à côté d'autres stars. Il est de ces gens-là toujours humbles et discrets, dont on ne fait pas cas puisqu'ils n'ont pas de secret. Même sans cesse les pieds sur terre, mais au paille, c'est mon père. À chacun son destin, chacun ses grands combats. Se dévouer au sien, apprendre à marcher droit. Dieu sait qu'il a bâti les plus grands édifices pour mieux ancrer nos vies. J'ai vu ses sacrifices, fièrement je le contemple, que le temps se suspende. Son exemple, j'écrirai sa légende. Celui qui me ramène sans cesse les pieds sur terre, j'en suis tellement fier. Mais au paille, c'est mon père. Vous ne le verrez pas dans les livres d'histoire, il ne brillera pas à côté d'autres stars. Il est de ces gens-là toujours humbles et discrets, fait pas cas, puisqu'ils n'ont pas de secret. Pourtant, il est bien là, vous l'entendez sur scène. Son grain colore ma voix et le nom de mes veines. Celui qui me ramène sans cesse les pieds sur terre. Mais au paille, c'est mon père. J'espère en être digne, moi la chair de sa chair. Mais au paille, c'est mon père. Cheguei ao fundo da estrada, duas léguas de nada. Não sei que força me mantém. É tão cinzenta a manhã e a saudade da manhã, e o verão nunca mais vem. Quero ir a pinheiro e a serra. Isso. Um pombas nu no beirão. Fiz 20 anos no chão na noite de Amsterdão. Comprei amor pelo jornal. Quero ir para casa, embarcar nenhum. Pisar a terra em brasa,

seguir dá rosas brancas e dá outras encarnadas e dá rosas amarelas que são rosas de primeira. Como não vi outra igual, tenho lá no meu quintal aquela linda roseira. A Alvalade é um jardim e está coberto de flores. Outras belas raparigas roseira. Todos temos nesta época aquelas lindas rosas no jardim. De verdade? Claro que sim. Era o Hélder Batista e o trio Boémios que cantaram então a Roseira Enxertada. Lindíssima música, não acham? Por acaso? Eu adoro. Sou fã, claro que sou. Daqui por alguns minutinhos vamos ter então Cristina Chabot, que nos chama então dos Estados Unidos da América, onde vamos falar um pouco da sua paixão, o desenho em lápis de cor, mas também a escritura. Daqui por alguns minutinhos vamos ficar com ela ao telefone. Música, Ricardo Nunes, sou português, claro, somos. Eu sou português, tenho orgulho nas minhas raízes, no meu Portugal. Sou português, tenho vaidade nas minhas origens, minha terra natal.

Vamos ler Portugal. Visita Portugal. Le conseil d'administration de Radio Arc-en-Ciel tient tout particulièrement à remercier tous ceux qui ont contribué aux travaux d'amélioration des locaux de la radio. C'est grâce à l'implication et au bon vouloir de chacun d'eux que la radio s'est rajeunie. Un grand merci à l'entreprise Emilio Diaz Électricité Générale à Olivet, l'entreprise GR Service Franquerot à Saran, l'entreprise DPI Sécurité Patrick Denisot à Blois, SE3P Gérard Berthaud, Société Enduit et Pose Plaque Plâtre à Maraud-Auprès, l'entreprise Baticasa 45 Patrick Antunch, Maçonnerie Rénovation Clôture à Orléans. Point P, matériaux à Ingré. Carrelage Roger à Orléans. La société Calinette Nettoyage, Manuel Villas-Boas à Ingré. Obra Genial, application de pavimento em Penafiel. L'entreprise Alberto Coelho à Orne. L'entreprise Ciatel à Olivet. SARL, Aurelec, Bernardino Azevedo, plomberie à Orléans. L'entreprise Balza Rénovation Peinture Balza Thomas à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Grani Neiva Industria de Granitos, Sinalia Neiva Antas Exposim. Um beijo, um muito obrigado a todos, um grande merci a todos. Como vos disse há um bocadinho, então, dois dedinhos de conversa. Hoje vamos dar interesse ao desenho de lápis de cor e também à escritura. Hoje temos então a nossa convidada, Cristina Chabo. Vamos então ouvir, falar um pouquinho com ela. Olá, muito bom dia, Cristina. Bom dia. Olá, Cristina. Muito bom dia. De Cristina para Cristina. Hoje vai ser um pouco diferente, mas vamos... Temos talvez umas horas de diferença entre o meu programa e onde está hoje em sua casa, é isso? É isso, estou em Lisboa e é uma diferença também muito pequenina, é só uma hora. Está bem, pensei que estava nos Estados Unidos atualmente, era por isso. Ok. Muito bem, Cristina, vamos então falar dessa paixão que é a do desenho de lápis de cores e depois um pouco mais tarde vamos falar então dessa também paixão pela escritura. Ok, vamos lá então. Estes desenhos hoje lindíssimos, onde podemos também descobri-los, como veio essa paixão, como encontrá-los e tudo isso? Fale de nós. Vamos lá falar um pouco dessa lindíssima paixão. Ok. Portanto, estamos a falar da Milady, dos desenhos da Milady, não é? Dos sim, sim. Que daqueles desenhos que eu faço. Começaram já há uns anos. Já vai alguns anos, só que não eram tão elaborados como são agora. Eram mais simples. Tinham lá a ideia daquilo que eu queria fazer, mas parecia que ainda estava assim meia... sei lá, ainda não estava desenvolvido. Portanto, comecei com muito simples, desenhos muito simples. E isto já foi, bem, já em 2009, mais ou menos. E depois fui desenvolvendo. À medida que os anos foram passando, comecei a elaborar ainda mais os meus desenhos. Portanto, a pô-los, primeiro eram numas folhas de A4 e agora são em folhas muito maiores, portanto, folhas grandes. Por isso, já a vontade de pintar e a inspiração já lá estava. Só tenho é desenvolvido nestes anos. Muito bem. Esses desenhos podem ser encontrados facilmente, vistos e revistos, talvez em galerias, talvez em sites. Como é que se passa? Ora bem, para ver os desenhos e verem os meus produtos, porque eu depois os desenhos, a partir do... Portanto, tenho um website que é o www. themilady.com. O D é TH, portanto não é o DE, é o TH, themilady.com. E aí vão ver muitos dos meus trabalhos, portanto um bocadinho da história sobre mim e os produtos, porque eu tenho uma parceria com uma plataforma onde eu coloco os meus desenhos em produtos diferentes. Portanto, vão ver aí todos os produtos com os meus desenhos, coisas muito variadas. E bem coloridas, é bem agradável. E bem coloridas, não falta a cor. Cristina, agora vamos falar um pouco dessa parte da escritura, como é que veio, o que é que consta? Ok. Da parte de escrever, escrevi este ano, ou seja, eu já o tinha escrito. Um livro que foi lançado, portanto, agora neste mês, no Porto. Eu já o tinha escrito quando a minha neta nasceu, portanto, há 12 anos, que era para ela. Portanto, tinha pensado, bem, vou-lhe oferecer uma história de Natal toda pintada. Tudo pintado por mim e escrito por mim, ou seja, tudo feito por mim. E pronto, e assim fiz. E durante estes anos, pois o meu outro neto nasceu, fiz-lhe também um livrinho para ele e decidi este ano mostrar ou vender e ter este livro para todos os meninos de língua portuguesa. Muito bem, lindíssima ideia. E onde podemos encontrar então esse livro, como é que ele se chama e dar então a conhecer aqui ao nosso auditório? Com certeza. O meu livro chama-se Na Véspera de Natal. É um livro, tanto de capa dura, tanto, todo ilustrado por mim e os versos escritos por mim. E é um livro que já está à venda, portanto, na livraria Leia, com L-E-W-Y-A, livraria Leia, portanto já estão à venda, editoras Edições Metamorfose. E eu própria também tenho os livros que, com todo o gosto, eu envio para onde quiserem. Portanto, é só contactarem na página do livro Véspera de Natal, que está no Facebook, e mandar uma mensagem e pedir e pronto, já está. Nós enviaremos. É outra opção. Muito bem. Então já fica claro que estamos no pleno verão e gostamos mais de ouvir e ver outros géneros de livros, mas já está guardado no cantinho da nossa cabeça que este livro pode ser uma prendinha de Natal para o próximo Natal. E isso é importante. Ora, nem mais. Às vezes perguntam-me, mas porquê lançar agora um livro que é de Natal no verão? E por que não? Digo, porque eu respondo mesmo, e por que não? Porque é isto, eu não sou uma escritora, eu sou uma escritora de primeira viagem, as pessoas, está todo escrito em língua portuguesa, é para toda a comunidade portuguesa, e não me conhecem, portanto é o tempo de conhecer, nós todos temos um timing para conhecermos alguma coisa nova, pois é isso mesmo, portanto é o tempo até à... Pronto, de conhecerem o livro, terem já até o livro, se o quiserem. E pronto, é uma questão só de tempo e dar tempo para as pessoas, portanto, se lembrarem do livro. Muito bem. E talvez já tenha outro aí preparadinho, então, no fundo da gaveta, para sair, para em preparação, para animar muito mais, então, essas páginas bem coloridas com os desenhos. Ainda não pensei no assunto, mas de certeza que alguma história vai sair da minha imaginação. Portanto, vamos ver alguma coisa vai sair, tenho a certeza. Para já estou mesmo focada no livro, portanto, neste, mas sim, senhor, vai ser a segunda parte. Muito bem, e continua então com mais desenhos, sempre desenha todos os dias? Sim, tenho quando estou em casa, portanto, quando eu regressar aos Estados Unidos, agora tenho já lá um desenho que eu comecei antes de partir. Portanto, está lá estão lá umas linhas. E ainda eu, a partir das linhas, já sei o que é que vou fazer, mas de qualquer modo trabalho sempre nos meus desenhos, todos os dias. Se não é todos os dias, é dia sim, dia não. Mas é um modo de eu também ter um tempo para mim, relaxar, ouvir uma música e dar aso à imaginação. É o meu tempo. Muito bem. É lindíssimo tempo, sim senhora. Desde já, então, agradeço esta entrevista e dar tempo à nossa imigração, à comunidade portuguesa, também dar a conhecer o que é que se passa aqui e lá, não é? E também continuar, o nosso objetivo é continuar também para que os nossos imigrantes continuem a ler e ter aquela paixão pela língua lindíssima portuguesa. E então agradeço estes momentinhos, estes dinhos de conversa que são bem agradáveis e transmitir ao nosso auditório. Obrigada então, Cristina. Ai, agradeço imenso. Muito obrigada, Cristina, e a todos os portugueses, estejam onde estiverem. Realmente é uma maravilha. E regressar a Portugal sempre enche o coração. Muito obrigada, Cristina. Obrigada e eu, e então até breve, estamos à espera de mais desenhos, mais escritas, e podem então seguir Cristina Chavo no Facebook, onde podem encontrar todos os seus trabalhos, admirar, descobrir e por que não, então, uma prendinha de Natal debaixo do pinheirinho, um livro, não é assim? Ora bem, exatamente. No dia 24, sentadinhos a lerem um livro com uma canequinha de chocolate quente com uma caninha de mente lá dentro. Que tal? Já está à vontade, sim, senhora. Obrigada, Cristina. Um beijinho muito grande. Obrigada. E até uma próxima vez e tudo de bom. Joãozinho, obrigada. Obrigada. Um beijinho também. Obrigada. Obrigada. Ficamos então com esta lindíssima entrevista que dá vontade de ler, vontade de descobrir o desenho e também algumas palavras escritas neste lindíssimo livro. Já podemos apontar para a prenda de Natal. Música, e voltamos já à lindíssima música portuguesa, que é para isso que estamos cá. Vous pouvez appeler Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. Se chover na tua cama, se chover... 96.2. La FM en couleur. E para vir, ver e ouvir, vamos então dar... podem já começar a agendar que no dia 21 de janeiro, é longe, claro que é longe, mas tem que se agendar. Tony Carreira vai estar então presente no Zenith de Orléans, 21 de janeiro de 2022. Não se esqueçam então de começar já a agendar. Importante. Música, cantor de sonhos. Ai, acho que é esta que todos nós sabemos de cor e salteada. É mais uma dessas noites em que finjo ser feliz. Imagino que não foste e como em sonho estás aqui. É assim a minha vida. É assim. E o cinzento não mudou. Desde que tu foste embora, canto para esquecer. E até vivo por viver, se vivo eu estou. Pobre cantor de sonhos. Sozinho a chorar. É mais um de tantos dias em que as mágoas são iguais, em que vivo fantasias nas canções e nada mais. É mais uma dessas noites em que sou aquele ator que faz do amargo doce e do desgosto mal menor. É assim a minha vida. É assim. E o cinzento não mudou. Desde que tu foste embora, canto para esquecer. E até vivo por viver, se vivo eu estou. Embora contigo também vai coração de um pai, o coração de um pai. Como E dar uma voltinha aos nossos animadores. Como vocês sabem, perante a pandemia tivemos que mudar muitos horários. Tivemos sorte, nós da parte de manhã não tivemos muitas alterações, mas aqueles da parte de tarde tiveram um pouco mais de alterações. Agora, os novos horários para todos os nossos animadores que vêm novamente com os horários normais. Todas as manhãs há música portuguesa com o Jean-Pierre na segunda-feira. As manhãs... Vermatin com Jean-Pierre na segunda-feira, terça-feira as manhãs românticas com o Lionel, na quarta-feira Portugal em Festa com o Vítor, na quinta-feira Vozes de Portugal com o Argemiro, na sexta-feira fim de semana à porta com o Lourenço, sábado de manhã Portugal o Coração eu mesma, no domingo de manhã Cantar do Galo com o Senhor Fortes ou o Mathieu. Também na parte do domingo de manhã tem Telefone Toca com a Cátia, Lionel e o Jerome. Depois tem no sábado, começa já logo ao meio-dia, a Sílvia com a pausa musical. De seguida, Janela Aberta com a Carla e Noche Flamenca com o Luís e Jackie. Depois voltamos que o Frankie vai ter novos horários, vai iniciar novamente o que ele fazia há 2 anos atrás. Já nem sei o nome do programa, mas vai ser das 7 às 9 da manhã. Então vem novamente todas as manhãs a partir do 4 de julho, salvo erro. Vem todas as manhãs das 7 às 9. Depois temos também então o Manuel de Zarroco, Rémi, Christophe, Violette, Chantal, a Glória, Manu, Albino, Nicolas, toda esta gente está novamente de volta e então a grande novidade vai ser então que o Frankie vem novamente das 7 às 9. Para que vocês saibam também, temos que ter tantos animadores em língua francesa como em língua portuguesa, porque assim estamos em França e temos que desenvolver também esta parte da francesa que é muitíssimo importante e então ter uma rádio de proximidade aqui com as empresas, com as associações e com tudo isto aqui pertinho. Temos esta chance então de ter este animador que vem como os outros, somos todos. Claro, tanto o Frankie como todos eles somos todos benévolos, todos voluntários nesta rádio e é importante sabermos que tanto venhamos todos os dias, como 2 vezes por semana, como 3 vezes por semana ou uma só, somos voluntários, somos benévolos e damos um pouco de nós, um pouco do nosso tempinho aqui para esta lindíssima associação que precisa tanto de nós. Entretanto, também precisamos de 3 animadores em língua portuguesa. Com uma especialidade totalmente diferente, gostaríamos de eu não gosto de dizer esta palavra de replaçar, mas temos que ter alguém que venha no lugar do nosso amiguinho Michel, está lá em cima e de certeza que nos vais ajudar. E precisamos então de animadores em língua francesa, nomeadamente l'accordéon, l'accordéon de nos régions, l'accordéon français a besoin d'être de nouveau dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Então, se tens uma paixão pelo acordeão francês ou se conheces alguém que se desenrasca mais ou menos, estamos cá para formar, para informar, e é, há uma formação que tem, salvo erro, uma semaninha mais ou menos, e estás pronto a ser autónomo e fazer o teu programa sozinho. Depois precisamos também para, no lugar do Franqui, que era na segunda e na terça-feira à tarde, também outro programa, mas em língua francesa, porque graças a Deus e graças a vocês temos a parte portuguesa já bem cheinha e somos já, ora, 1, 2, 3 e 6, 9, 10, 12, 14, salvo erro, animadores de, em língua portuguesa, e isso é muitíssimo importante também, e bons programas em língua portuguesa. Agora temos que preencher também aquela parte francesa. Conhece alguém que está em casa, tem tempo livre? Manda-o para cá, nós ocupamos-nos. Agatha, a dança do amor é já, é para vocês. Opa, dançar, mexer e rebolar esse corpinho todo, que é fim de semana, há sol, há chuva, há de tudo. Mas boa música! Baila, deixa a vida e te baila. carta a falar de amor. Não quero internet, eu não sou assim. O telemóvel não chora, nem beija tua mãe. Eu não quero saber se estás bem ou não. Quando estou a teu lado, eu não sei de mim. Quando estou a teu lado, baby, sou assim. Estou a teu lado, eu não sei de mim. Quando estou a teu lado, baby, sou assim. Cartas que te dizem quem eu sou. Cartas que são cartas de amor. Cartas escritas pela minha mão. Au 02 38 43 48 00. Ai, vai estourar, bum bum, vai rebentar, bum bum, e vais curtir este som que está na moda. E vais saltar, bum bum, com as mãos no ar, bum bum, vai balançar, vem curtir a noite fora. E vai estourar.

coração do meu viver. Sabes também o que há em mim que me dói.